Vê se disposa de mim, erra meu nome se vim pecar. Se for do canque, só bolo fininho, taca da lupa pra chavear. De rubi vou tocando robô, passo fazendo as novinhas chorar. É necessário saber de onde veio pra sempre saber onde se quer chegar. É que na loja nós também trampou, toque Deus veio nos abençoar. Coloca a mão no meu dom de compor, mundo girou, eu vou cantar. Conta malato sacando de placo, fatiando baile de copo na mão. Som de maloca, meu vulgo é vindo, satisfação. Fala por onde cê mora, que nós decola de robôzão. Já fica pronta que vai ter bailão. Fala por onde cê mora, que nós decola de robôzão. Já fica pronta que vai ter bailão. Alemark no beat, o Vini. Vê se disposa de mim, erra meu nome se vim pecar. Se for do canque, só bolo fininho, taca da lupa pra chavear. De rubi vou tocando robô, passo fazendo as novinhas chorar. É necessário saber de onde veio pra sempre saber onde se quer chegar. É que na loja nós também trampou, toque Deus veio nos abençoar. Coloca a mão no meu dom de compor, mundo girou, eu vou cantar. Conta malato sacando de placo, fatiando baile de copo na mão. Som de maloca, meu vulgo é vindo, satisfação. Fala por onde cê mora, que nós decola de robôzão. Já fica pronta que vai ter bailão. Fala por onde cê mora, que nós decola de robôzão. Fica pronta que vai ter bailão. Alemark no beat, o Vini.